servo entrou sem nada oferecer. 6 anos de trabalho buscando um viver. Mas ao 7º, oh, ele é livre. A porta se abre, um novo caminho se vive. Se um amor verdadeiro no seu peito brotar, ele diz: meu senhor, eu quero ficar. Com a orelha furada, um sinal de aliança, servindo em amor, numa eterna confiança. Amor e liberdade, juntos a cantar, caminhando na graça, prontos a amar. Teus estatutos, Senhor, nos guiam, em teus braços para sempre habitamos. Se alguém ferir, oh, que dor a trazer, mas a vida, Senhor, é o que queremos viver. Olho por olho, mas nós escolhemos o perdão que cura e a paz que entendemos. Se a filha é vendida e um futuro incerto, teus planos são bons, em ti estamos certos. O amor não se vende, é um presente divino. Teus caminhos, Senhor, são sempre tão finos. Amor e liberdade, juntos a cantar, caminhando na graça, prontos a amar. Teus estatutos, Senhor, nos guiam, em teus braços para sempre habitamos. E se o boi escornear e a dor se criar, que a justiça do céu venha nos guiar. Pagaremos, Senhor, com amor e com fé, pois sabemos que em ti o futuro é de pé. Amor e liberdade, juntos a cantar, caminhando na graça, prontos a amar. Teus estatutos, Senhor, nos guiam, em teus braços para sempre habitamos. Se em teus braços para sempre habitamos, amor e liberdade juntos celebramos. Teus caminhos são cada passo.